Hospital São Brás. O Hospital São Brás apresenta à comunidade um moderno centro de diagnóstico por imagem, equipamentos modernos e uma nova equipe de médicos radiologistas altamente capacitados para a realização dos seus exames de forma ágil e confiável. Atendimento a pacientes particulares e todos os convênios. Agende seu exame pelo fone 35 21 22 10. Abrace o hospital e faça seus exames no Centro de Diagnóstico por Imagem do Hospital São Brás. Pare de lamentar a tua sorte e faça algo mais efetivo para que a tua vida se torne melhor e mais feliz. Venha conversar comigo em Portunhão. Eu, professor Arquimedes, há 42 anos atuando nessa região, continuo atendendo pessoalmente segundas e terças-feiras na rua Visconde de Guarapuava, número 230, Centro. Hora de notícias no ar. Correspondente 1230. Para o correspondente 1230, faltam 3 minutos para às 10 horas da manhã, e vamos atualizando as informações de momento. No acidente narrado há poucos instantes aqui na Colmeia, parecia ser mais grave do que a narrado foi, tanto que apenas o acidente envolveu um veículo Kombi que transportava alguns trabalhadores e um veículo Saveiro na perímetro urbano da cidade de General Carneiro, na BR-153. Danos materiais, o motorista ficou preso, claro, devido ao sistema, ao modelo da Kombi. Ele ficou então preso à frente da Kombi, a colisão foi frontal, danos considerados médios, mas ferimentos leves nos envolvidos. E tivemos assim o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil atendendo a esta ocorrência em General Carneiro. Aqui pela região ontem teve um caso de furto, vítima foi trabalhar e ao retornar recebeu a casa arrombada no centro da cidade às 19 horas e 20 minutos de ontem. Levaram dinheiro e alguns pertences. Porto Vitória teve um caso de apropriação indébita e depois um caso de Pituruna de estelionato. Este caso serve de alerta para você que faz negócios pela internet. A vítima comprou pela internet pneus para um caminhão, pagou R$500 de entrada e parcelou o restante em R$250 mensais. Depois do depósito, obviamente, o tal suposto vendedor enviou via e-mail ou via WhatsApp nota fiscal. Detalhe, a mercadoria nunca chegou. Ao entrar em contato com a transportadora, também essa mercadoria nunca chegou e nem nota foi lançada. Então, foi um golpe. A vítima perdeu R$500 neste golpe. Então, muita atenção às compras pela internet. São Cristóvão, ontem, teve um caso de furto. Solicitante avisou aí que foi furtado tênis. Foi trabalhar, deixou o tênis pendurado para lavar. 6 pares foram furtados. 2 casos de ameaça também foram verificados ontem pela polícia. Foram os casos principais. E agora vamos às notícias de momento. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná vive um impasse na gestão dos funcionários. O órgão que deveria zelar pelo cumprimento das regras está desrespeitando a proporção legal de comissionados. A situação não é nova, mas vem se agravando. Crescimento de 360% no número de servidores contratados sem concurso público. O caso já foi alvo de 3 alertas do Conselho Nacional de Justiça, 2009, 2013 e 2018. Trata-se, na prática, de uma estratégia usada para abastecer gabinete de juízes e desembargadores com funcionários que custam menos do que o efetivo e têm média salarial bem mais baixa. O Tribunal de Justiça do Paraná, por sua vez, informa que está implementando um plano de ação para integral cumprimento desta regra. Detalhe, a primeira vez que foi alertado, em 2009. Já estamos em 2018 e nada foi feito. São 10 anos de estudo para implementação. E mais de 300 aprovados no concurso público foram convocados nos últimos anos, mas o número de funcionários está aumentando um ritmo maior, puxando pelos cargos de comissão. A estratégia começou a ser usada na gestão do presidente Miguel Kifuri Neto em 2011-12, quando o número de comissionados saltou em um ano de 600 para 1.500. De lá para cá, a quantidade só aumenta. Mandato de Cleiton Camargo, 2013, e de Guilherme Luiz Gomes, em 2014, Paulo Roberto Vasconcelos, assim por diante, chegando agora a, pasmem, 2.251 comissionados no Tribunal de Justiça do Paraná. 10 horas e 1 minuto, 10 e 1. Destruído pelo fogo, o Museu Nacional já recebeu uma oferta milionária do Banco Mundial para a reforma e modernização de sua estrutura. A história só veio à tona porque o dono diz estar revoltado com o descaso que culminou com a destruição de 90% do acervo. Israel Klabin, 91 anos, ex-presidente do grupo Klabin, papel e celulose, foi que conseguiu um cheque de 80 milhões do Banco Mundial para financiar a reforma do museu em meados de 1990. A cotação atual hoje seria equivalente a 332 milhões de reais. Klabin disse à reportagem do jornal Brasil que chegou a trabalhar no pré-projeto que seria apresentado à instituição financeira e recursos a serem liberados. No entanto, o dinheiro nunca saiu do papel por veto da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a responsável pela gestão financeira do museu. Segundo Klabin, o Banco Mundial impôs a condição para autorizar o recurso que a Universidade Federal do Rio de Janeiro teria de entregar à administração do museu, a que passaria a ser organizada socialmente. Na prática, o museu se tornaria uma associação privada, sem fins lucrativos, que presta serviço de interesse público. Professores e membros influentes da Universidade Federal do Rio de Janeiro foram contra, exatamente. Foi procurada pela Folha de São Paulo, a universidade, mas até ontem não havia se pronunciado sobre as declarações de Israel Klabin. O empresário tinha trânsito, então, no Banco Mundial, quando também amigo do presidente pediu esse valor. O empenho dele foi para reformar todo o palácio, mas o detalhe, a universidade recusou o dinheiro porque perderia o mando do sistema. 10 horas, 3 minutos, 10 e 3. Ibope. O Ibope emitiu uma nota ontem sobre a pesquisa de intenção de votos na eleição presidencial que estava programada para ser publicada ontem. O Ibope registrou no TSE, dia 29 de agosto, 5 dias antes da data da divulgação, como prevê a lei, pesquisa eleitoral sobre a intenção de votos a candidatos à presidência da República, sendo os contratantes a TV Globo e o jornal O Estado de São Paulo. Naquela ocasião, o PT havia solicitado o registro de Luiz Inácio Lula da Silva como candidato e aguardava definição a respeito para o Tribunal Superior Eleitoral. Por esta razão, como fez uma pesquisa anterior, o Ibope registrou o TSE pesquisa com dois cenários. Primeiro, o nome de todos os candidatos com registros solicitados ao tribunal, incluindo Lula, e o segundo, com o nome de Fernando Haddad, com candidato a vice, então, podendo substituí-lo. Ocorre que na madrugada, no sábado, dia 1º de setembro, o plenário do TSE, sem aviso prévio, que julgaria o efeito, indeferiu o registro da candidatura de Lula e proibiu que o ex-presidente participe como candidato de atos de campanha ou de propaganda eleitoral no rádio e na televisão. A corte definiu também que o nome de Lula fosse tirado da urna eletrônica e concedeu 10 dias para o PT substituir o candidato. Diante do exposto, então ficou inviável a divulgação desta nova pesquisa. Confira agora, temos 10 horas e 4 minutos, 10 e 4. Advogados do Lula recorrerão da decisão do TSE que rejeitou a candidatura. O tribunal barrou a candidatura à presidência na semana passada com base na ficha limpa. Também ontem, a defesa do ex-presidente pediu ao Supremo Tribunal Federal para suspender os efeitos desta condenação. Confira, temos orçamento. Trazendo mais uma vez a questão do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a qual o Museu Nacional, destruído no incêndio, é vinculado, tem visto seu orçamento de despesas não obrigatórias, da onde sai o dinheiro para a manutenção do museu, por exemplo, cair ano a ano, sempre ao mesmo tempo. Então, essa notícia também, que em 2018, esse tipo de despesa chegou a 84% do orçamento. A verba separada para obras, cotadas em 2017 e 2018, 6 anos atrás, era maior. E por isso, a falta, inclusive, da manutenção. 10 horas e 5 minutos. E detalhe ainda para as polêmicas do dia de hoje, temos as manchetes. Bancos e governos definem rede mundial para restaurar o Museu Nacional. Presidente Michel Temer faz uma reunião hoje no Palácio do Planalto para trazer detalhes de como transcorrerá esse sistema para refazer tudo o que o fogo consumiu. Polícia Civil busca médico. Eduardo Gomes de Azevedo, conhecido por ter como clientes celebridades, está sendo procurado pela Polícia Civil do Paraná e não descarta decretar a prisão preventiva dele. Em dezembro do ano passado, a clínica mantida por ele no bairro Batel foi alvo de uma ação da polícia. De acordo com as investigações, o médico já teve o registro cassado no conselho e pelo menos outros 12 conselhos regionais o qual atuava. Entre as irregularidades constatadas, a Polícia Civil encontrou kits multivitamínicos injetáveis vencidos, soluções restritas a hospitais, medicamentos armazenados de modo errado, e ele tinha um consultório em São Paulo, Rio de Janeiro, além de Curitiba. Em nota, o conselho afirmou que a atuação se dá no âmbito da fiscalização do exercício da profissão, embora o que concerne a ele, Eduardo Gomes de Azevedo, trata-se de esfera policial e judicial. Confira, 10:07, finalizamos correspondente, voltamos exatamente ao meio-dia, com o registro social, com a hora do aviso. Lembro que às 12:30, em ponto, temos o nosso Jornal Colmeia. Até lá. A Difusora Colmeia apresentou Correspondente 1230. 1230, Colmeia. De segunda a sábado, durante o Jornal Colmeia, acompanhe o Boletim Econômico. Oferecimento Sicredi. Eu poupo sim, estou ganhando. Tem gente que não poupa, está perdendo, eu poupo sim. Com a poupança premiada do Sicredi, quando vê, poupou, quando vê, ganhou. Concorra a 10 sorteios de R$2.000 por semana, um de R$50.000 todo mês e a um sorteio final de R$500.000. Traga sua poupança para o Sicredi. Consulte regulamento em sicredi.com.br/eupoupo sim. SUSEP número 15.414.901.237/2017-71. E continua a liquidação Saldos Inverno na Via Brasil Calçados e Confecções. Botas infantis a partir de R$19,90. Botas femininas adulto a partir de R$29,90. Tá muito barato. E toda linha de calçados e confecções de inverno com 50% de desconto. É preço imbatível, é preço de oportunidade. Não perca. Pague no prazo em 10 parcelas com a primeira somente em outubro. Saldos de inverno na Via Brasil Calçados e Confecções. Carpet stained with my red wine. I've been staring at the fire. Agora são 10 horas 8 minutos, 10 e 8. Muito bom dia para você na sintonia aqui da programação da Rádio Difusora Colmeia. Estamos iniciando a partir desse momento em nome das lojas Via Brasil Esportes, Calçados e Confecções. Três lojas para melhor atender. Mais um programa informativo Colmeia hoje, edição deste dia 5 de setembro de 2018. Uma quarta-feira, meio de semana. Uma excelente quarta-feira para você que nos ouve em casa, para você que nos ouve trabalhando. Onde você estiver, nosso bom dia. Trabalhos técnicos desta programação são do Carlos Costa e a apresentação do Giovanni Ferreira. Como sempre, tradicionalmente, a primeira informação que a gente aborda